Respeita a minha história e de onde eu vim. Respeito e humildade onde quer que eu vá. Sem tempo pra perreco, isso é por vir. Longe dos parasitas que quer me atrasar. Respeita a minha história e de onde eu vim. Respeito e humildade onde quer que eu vá. Sem tempo pra perreco, isso é por vir. Longe dos parasitas que quer me atrasar. 1, 2, 3, olha de novo aqui. Se não aguenta, bebe leite, outro pede pra sair. Hoje eu tô de colete, armado com mic pra cuspe. Rajada de rima na cara dos pela que duvidou de mim. Pega a visão com a escola que você estuda, eu já me formei. A rua te cobre, ensina de fato que aqui respeita a lei. Quem fuma maconha e paga de bandido é todo iludido, eu sei. Geração Nutella que fala e ramela do tipo eu me camuflei. Criado no gueto, correndo descalço, beco sem saída. Ladrão e polícia é nossa rotina. Enquadro na quina de bica do pipa, barulho do portei. Me lembro, subi a tarifa do bus, catraca de tubo eu burlei. Cortei bolacha no mercado, chegando em casa apanhei. Dia vira noite, noite vira dia, eu fugi de casa mas voltei. Porque no final é só sua família que fecha contigo, eu sei. Eu olho pro céu todo santo dia, saudade nos olhos escorre. Tenho minha fé, acredito em Deus, não entro em jogo de azar e sorte. Respeita a minha história e de onde eu vim. Respeito e humildade onde quer que eu vá. Sem tempo pra perreco, isso é por vir. Longe dos parasitas que quer me atrasar. Respeita a minha história e de onde eu vim. Respeito e humildade onde quer que eu vá. Sem tempo pra perreco, isso é por vir. Longe dos parasitas que quer me atrasar. Não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Rei e rainha são pretos, conforme que é nosso trono. White querendo ser black, demônio querendo ser anjo. Acordo e já passo a prece, bem longe da mira do cano. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foda-se opiniões, ou nos atura ou surta. Política e religião, má fé e má conduta. Roubando só os milhão, gastando na Europa com as puta. Minha história parece com a sua, neguinho que vem de quebrada. Vizinho que não tem postura, torcendo pra eu não virar nada. Esqueceram que eu tava na chuva e mulher era alma lavada. Aprendi a ter conceito na rua, um exemplo pra essa molecada. O sucesso é a melhor vingança, um ditado que eu vi por aí. A missão está sendo cumprida, bene vici vidi. Lembro bem do meu tempo de infância, mas travesso que o próprio saci. Hoje adulto é muita responsa, mas sou grato por chegar até aqui, porra. Respeita a minha história e de onde eu vim. Respeito e humildade onde quer que eu vá. Sem tempo pra perreco, isso é por vir. Longe dos parasitas que quer me atrasar. Respeita a minha história e de onde eu vim. Respeito e humildade onde quer que eu vá. Sem tempo pra perreco, isso é por vir. Longe dos parasitas que quer me atrasar.